janeiro. De olho gordo, eu só quero distância. Coloquei o traje, vou partir pra Sampa. Deu um alô no Kevin, convoca as madame que já vou brotar. Favela do bicho solto, rodando o mundo, contando as notas. É muita mídia, não é fofoca. Cantando que vive fazendo história. Eu adoro essa vida e mando pra elas. Então grava meu nome pra ZP cadelas. Que veio do gueto, becos e vielas. Todo tatuado, cabelo amarelo. Da laja visto pistão, tô no alto do morrão. Com os cria passo a visão. Que você não vale de nada se não tem cifrão. Dia forte descendo pelo morro. Dessa vida de filme só os louros. Dispenso quem só suga, mano, é pouco papo. Só quero de fé um pelo outro. Dia forte descendo pelo morro. Dessa vida de filme só os louros. Dispenso quem só suga, mano, é pouco papo. Só quero de fé um pelo outro. E nessa vida de filme Hollywood na boa. Aquela cena de novela depois de um beijo na boca. Adora menas, viva sacanagem. Nega vai descendo, vem continuar de boa. Sua calcinha vermelha na boca. Aquele vídeo calmo deixa louca. Adora menas, viva sacanagem. Vem curtir na vibe. Dia forte descendo pelo morro. Nessa vida de filme só os louros. Dispenso quem só suga, mano, é pouco papo. Só quero de fé um pelo outro. Dia forte descendo pelo morro. Nessa vida de filme só os louros. Dispenso quem só suga, mano, é pouco papo. Só quero de fé um pelo outro. Hoje você tá com os moleque bom. Um bem de São Paulo, outro do Rio de Janeiro. Ela querendo pecar do refrão. Quer me segura o refrão pro recalque. Dedo do mim, macete, revoque na barra sem teto. E as mais lindas, bela. Quer tapa sincero, estica a bandida. A bandite na pista e a mais perigosa do mundo artista. Diz que não quer grana, tem o seu próprio dinheiro. Tem sua careta a pé no Rio de Janeiro. Toda patricinha se amarra no maloqueiro. Adoro uma fama, eu adoro uma modelo. Daquelas que sabem muito bem minha intenção. Sabe que na festa não tô de bobeira não. Se mosca na minha, vira minha refeição. Senta minha piranha aqui no colo de ladrão. Ah, vai chamar na live pra dançar. Porra, tem que ser na live do PK. Moço, joga a calcinha na cabeça. Porra, tô perdendo a linha, tô perdendo a linha. Quero ver a Jaqueline lá. Doido, Aline, Riscado e Renata. Soltas, já da chantilly se lambuzar. Loucas, tô perdendo a linha, tô perdendo a linha. Vai chamar na live pra dançar. Porra, tem que ser na live do PK. Moço, joga a calcinha na cabeça. Porra, tô perdendo a linha, tô perdendo a linha. Quero ver a Jaqueline lá. Doida, Aline, Riscado e Renata. Soltas, já da chantilly se lambuzar. Loucas, tô perdendo a linha, tô perdendo a linha. Dia forte descendo pelo morro. Nessa vida de filme só os louros. Dispenso quem só suga, mano, é pouco papo. Só quero de fé um pelo outro. Dia forte descendo pelo morro. Nessa vida de filme só os louros. Dispenso quem só suga, mano, é pouco papo. Só quero de fé um pelo outro. Elas que veio do gueto, becos e vielas, todo tatuado.